neste mundo tão sozinho, cheio de tristeza e de dor. Tudo era negro em minha vida, tudo me levava ao desabor. Hoje eu te convido, meu amigo, tu que vive sempre a chorar, aceita Jesus Cristo agora mesmo e a tua vida vai modificar. Amor.